Hoje com o pastor Joseph Prince. Pronto para a palavra? Eu vou falar de algo que só os crentes têm, que é chamado a fé de Deus, o tipo de fé de Deus. Diga, o tipo de fé de Deus. Muitos que crescemos em igrejas que falam da fé, ouvimos a respeito desse ensinamento, sobre como usar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora mesmo, neste auditório e em todos os outros lugares onde estão nos assistindo, enquanto assistem, agora mesmo, se alguém tem fé em Deus, Deus deixa de lado todos aqui e olha para aquela pessoa. A fé é atrativa para Deus. A fé atrai a atenção de Deus. Você entende isso? Você pode ter muitas fraquezas na sua personalidade, áreas na sua vida que você não está bem. Como a mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela quebrou a lei para estar no lugar público e tocar nas vestes de Jesus. E Jesus olhou para ela e disse, sua fé a salvou. Não a impediu de receber. Por isso a fé é a forma mais alta de santidade para com Deus. Deus gosta da fé mais do que qualquer outra qualidade. A Bíblia diz, tomando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vou falar de fé e como a fé na área espiritual amarra as forças do diabo. O diabo quer que você fique na atmosfera dos sentimentos. Você sente, se não sente, não é real. Você vê, se não vê, não é real. Se você não pode tocar, não é real. Ele quer que você fique na área do sentimento, dos cinco sentidos. Deus nos quer na atmosfera da fé. Enquanto está na atmosfera da fé, o diabo é derrotado. Mas se ele leva você aos seus sentidos, você é derrotado. Você me escuta? Não estamos ensinando fé como as pessoas da nova era. Não falamos do poder de acreditar, do poder da sua fé, não importando em que você acredita. É simplesmente o poder da fé, mas não é isso, não é. O objeto da sua fé é importante. Se essa cadeira tem defeitos, mesmo sendo de uma boa marca, digamos que ela esteja quebrada, alguns parafusos faltam. Você acredita que ela é uma boa cadeira, pode aguentar seu corpo, mas ela tem problemas. Sua fé não vai impedir você de cair e se sentar nela. Quantos entendem? Se você crê que a cadeira é boa e que você pode se sentar, a sua fé é o fundamento daquilo que você espera, diz a palavra de Deus. O fato é esse, meus irmãos, se eu achar que se eu tocar nessa caixa de som, vou ser curado. Alguns dizem que isso é autossugestão. Não importa, na verdade, eles dizem o que você acredita. Eles dizem que se alguém acredita de fato que essa caixa de som vai curar, a pessoa vai ser curada. Então tente. Nada vai acontecer. Não é somente fé, mas em quem você tem fé? É em quem você acredita. Posso ter um amém? Por outro lado, queremos aprender como a fé opera. É mais simples do que imagina. É mais fácil do que você imagina. Encontramos todas as bênçãos da fé em Hebreus capítulo 11. Pela fé Moisés fez isso, pela fé os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho, pela fé os muros de Jericó caíram. Certo? Mas como a fé opera? Falamos que Davi falou com Golias e falamos que Golias foi derrubado por uma pedra, mas antes de lançar a pedra, Davi falou com Golias. Ele disse para Golias, hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Davi em nenhum momento pensou, e se eu lançar essa pedra e errar? Davi tinha fé, ele disse, hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Quando os filhos de Israel cercaram os muros de Jericó, certo? Josué os liderou. Antes dos muros caírem, Josué disse, gritem, porque Deus vos entregou a cidade. No passado, entregou. Gritaram antes dos muros caírem. Isso é fé. Olhamos para eles e falamos, ah, mas foi Josué, foi Davi. Mas eu sou um ninguém. Mas a Bíblia diz, se você é crente, você crê em Cristo, você tem a mesma fé que eles tinham. Olha aqui, 2 Coríntios 4. E temos, portanto, diga temos. Temos, portanto, não tentando ter. E temos, portanto, mesmo espírito de fé que Davi tinha, que Moisés tinha, que Abraão tinha. Nós temos o mesmo espírito. A fé não é uma fórmula. A fé é o espírito. E o espírito é contagiante, ele pode se espalhar. Traga uma sala, alguém cheio de fé, e toda a atmosfera vai se encher de fé. Da mesma forma, se alguém está deprimido, está cheio de muito medo e temor, entra numa sala e apresenta mil e uma razões porque você não pode, também contagia. Lembra que os filhos de Israel enviaram 12 espias para espiar a terra que Deus lhes havia dado. Não foi ideia de Deus, foi iniciativa deles, certo? Mas Deus permitiu e eles enviaram os 12 espias à terra e depois de espiarem por 40 dias, eles voltaram. 10 deles disseram, nós não podemos entrar porque existem gigantes muito altos e muralhas muito largas. E somos muito pequenos. 2 deles, Josué e Caleb, Caleb que não envelheceu. Então Caleb e Josué disseram, nós somos capazes de tomar a terra. Vamos invadi-la e possuí-la, porque a segurança deles não existe, eles serão pão para nós. E os 10... quiseram apedrejar Josué e Caleb, o mesmo acontece hoje. Não gostam de pessoas positivas. A maior parte da nação acreditou naqueles 10 espias, que eram maioria. E Deus se entristeceu, deu para sentir a voz de tristeza de Deus quando ele disse para Moisés, Moisés, todo esse povo que não creu que podia entrar na terra, como eles falaram, farei a eles. Então o Senhor disse, mas meu servo Caleb tem um espírito diferente. Ele tem um espírito diferente. Eu quero que Deus olhe para a nossa igreja e diga assim, aquela mulher lá, ei, Gabriel, ela tem um espírito diferente. Aquele homem lá tem um espírito diferente. Amém. Que tipo de espírito? O mesmo espírito que Abraão tinha. O mesmo espírito que Moisés tinha. Josué tinha. Olhe para isso. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. E ele cita Davi nos Salmos. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Se você crê, fale. Amém? Se você crê em alguma coisa, fale. Não somente diga, eu creio, mas nunca fala. Amém? Se crê que esse vai ser um bom dia, diga, esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei nele. Declare. Amém? Deus viu trevas em Gênesis 1, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Em hebraico, vaiomer Elohim, e Deus disse, yehi or, haja luz, vaiyehi or, e houve luz. Yehi no hebraico é a letra Yud-Hei, que é o seu nome. Seu primeiro nome. Ele colocou o seu nome e a luz surgiu. Esse é Jesus, a luz do mundo, igreja. Quando Deus disse, haja luz, ele viu a luz. Deus é um Deus de fé. Eu disse, Deus é um Deus de fé. A nossa fé não é uma fé cega. Se afirmarmos para você, vocês não podem ver o sol, irmãos. Mas o sol está no céu, você não vai dizer, ah, se eu não ver, eu não acredito. Não, irmãos, acredite você ou não, o sol está lá independente da sua fé. É bom crer porque você fica em sintonia com a verdade. Mas se não acreditar, o sol vai continuar a brilhar. Jesus não deixa de existir porque existem ateus. Jesus não crê no ateísmo. Não estamos falando de fé cega. Amém? Falamos de fé inteligente, mas fé da forma como Deus opera, não é olhar para as trevas e dizer, uau, está muito escuro, e fica mais escuro. Nas suas trevas, Deus quer que você chame por luz. Amém? O sol brilha. Vejamos ou não, ele brilha. Amém? Mesmo que você não sinta as ondas de rádio, as ondas de televisão, elas existem. Não podemos seguir à vista. Muitos se afogam em piscinas porque pensam que são rasas, porque aos olhos parecem rasas. Não podemos seguir os nossos sentidos, mas seguir a autoridade daquele que conhece todas as coisas desde o início, o fim antes do começo. Ele conhece tudo, conhece bem mais do que nós. Posso ter um amém? A forma como exercemos a fé é simples, muito simples. Creia e fale. Creia e declare. Jesus morreu na cruz tomando os nossos pecados como uma troca divina. Todos os nossos pecados ele levou. Toda a sua justiça nós recebemos. Como recebemos? Pela fé. Na verdade, a maior bênção que podemos receber de Deus é a salvação, perdão dos nossos pecados. Pode dizer amém? E como acontece? Como acontece? Vejamos Romanos 10, vejamos o versículo 9. Diz assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres, veja, é o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Veja então como recebemos a maior bênção de Deus. Tudo que Jesus fez por nós é nosso. Mas por que alguns crentes têm mais do que outros? É porque Jesus deu para eles mais do que para os outros? Não. Jesus morreu para nos dar tudo. Todas as nossas necessidades foram supridas na cruz. Até nossas provisões financeiras, ele foi despido na cruz. O que mantém o universo no espaço, que fundou as galáxias e colocou diamantes e safiras na Terra, ele criou tudo. Ele foi despido na cruz para que pudesse nos vestir e suprir nossas necessidades. Ele se tornou maldição para que sejamos abençoados. Mas como recebemos isso? Falamos da maior bênção de todas. Como recebemos essa bênção? Crendo e falando. Se você é descrente, veja isso. Se aí no seu assento, nem precisa vir aqui. Se você disser, Jesus é meu Senhor e creio que morreu por meus pecados, bem, você é salvo. Onde está sentado? Instantaneamente, completamente e eternamente. Amém. Diz, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vemos o espírito da fé. Se eu creio, confesso. Eu creio e eu confesso. Creio que essa semana vai ser uma grande semana. Creio que a proteção de Deus estará comigo, com meus filhos. Eu estarei no lugar certo na hora certa. E o mosquito que transmite a doença vai estar no lugar errado na hora errada. Amém. Onde for, terei o favor de Deus. Quando começa a falar assim, você exercita a fé. E Deus gosta disso. Deus gosta disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Me escuta, igreja. Vejamos então o modus operandi da fé. Vou deixar você saber de algo. Eu compartilhei isso algum tempo atrás, mas é importante repetir. É uma história verídica de um grupo de meninos que estavam numa yeshiva, uma escola judaica. Bem jovens, talvez de 7, 8 anos de idade. E o rabino, o ancião, estava dizendo para eles da bênção da longevidade, que eles poderiam chegar a ter 100, 120 anos. E ele disse, eu vou abençoar vocês agora com a bênção da longevidade para que vocês cheguem aos 120 anos. Quantos acreditam que isso vai acontecer? E o menino disse, amém. E o rabino levantou sua mão e disse, que vocês vivam até os 120 anos. E somente aquele menino disse, amém. Amém quer dizer, assim que seja. Amém. Alef men nun. É da raiz fé em hebraico. A palavra fé em hebraico é emuná. Vem da palavra amém. Amém significa, sim, eu creio que isso é para mim. Se os outros não creem, Deus eu creio. Isso atraía a atenção de Jesus. Quando alguém tinha esse tipo de fé, ele deixava os outros, mesmo que fossem mais santos. Ele deixava os outros de lado e olhava para aquele que tinha fé. Me escutam, irmãos. O menino disse amém. Muitos anos se passaram. O menino agora havia se tornado um ancião. E o último dos seus colegas de classe estava morrendo. E aquele menino que agora já havia se tornado um ancião foi visitar aquele seu amigo. E se lembraram de quando estavam naquela classe e do rabino. E o que estava acamado disse, eu me lembro quando ele nos abençoou. Nós zombamos de você, todos os outros zombaram dele quando ele disse amém. Riram e disseram, você acredita mesmo que vai vir até a cidade? E o último amigo que estava morrendo disse, nós zombamos de você. Agora você é o único que vai ficar vivo. E aquele ancião viveu quase 120 anos. Isso é verídico. Amém? Todas as vezes que você diz amém, o mundo não entende o que você está falando. É linguagem do céu. Jesus disse, eu sou o amém, o fiel e verdadeiro. Com Deus não existe o talvez. Deus é definido e certo. Por isso você não pode dizer, talvez eu seja salvo, talvez não seja, ninguém sabe. Deus não gosta disso. Essas coisas foram escritas para que saibais que tens vida eterna. Deus não gosta de pessoas duvidosas. Quando Deus diz algo, por exemplo, se eu disser para Jéssica, Jéssica, semana que vem vamos ao zoológico, ok? Sexta, depois das aulas, levo você ao zoológico. Jéssica vai se preparar e planejar tudo para aquele momento. Ela confia no que seu pai falou. E se chegar o dia e ela não se preparar, eu vou dizer, Jéssica, o que aconteceu? Ela vai dizer, você realmente ia me levar para o zoológico? Eu não tinha certeza se você ia ou se não ia. Porque você mentiu no passado, não sabia se você estava mentindo ou dizendo a verdade. Ser um insulto para minha integridade. Quanto mais Deus, eu posso falhar, você também. Mas Deus não pode mentir. Minha Bíblia não diz que ele não mentirá. Inferindo que ele pode, mas não vai. Mas a minha Bíblia diz que ele não pode mentir. Algumas coisas Deus não pode fazer, ele não pode mentir. Não pode enganar, mesmo sendo todo-poderoso. Aí reside nossa segurança. Ok? Um dia Jesus estava caminhando com seus discípulos, Marcos, capítulo 11, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, diga, tinha folhas. Deixe-me dizer algo sobre as figueiras em Israel. Lá existem muitas variedades de figueiras. As figueiras em Israel, durante o inverno, no outono e no inverno, perdem suas folhas. E no tempo da primavera, em março, novas folhas brotam. Quando as folhas aparecem, você sabe que os figos irão aparecer em 6 semanas depois. Começará o período dos figos. Mas veja, Jesus tinha fome, demonstra a sua humanidade, certo? Totalmente Deus, totalmente homem. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ele falou alto. Existem teólogos liberais. Sabe quem são os teólogos liberais? E são nos seminários, mas não acreditam no nascimento virginal e nem em milagres. Eles são chamados liberais. Um teólogo liberal, num seminário, é uma história verídica. E ele disse, não foi um grande milagre para Deus abrir o Mar Vermelho. Porque o Mar Vermelho que Moisés e os filhos de Israel passaram, só tinha 2 pés de profundidade. E o menino lá atrás disse, Senhor, por favor, o milagre é então ainda mais surpreendente. Ele disse, por quê? Deus fez com que o exército dos egípcios se afogasse em 2 pés de água. Homens se declarando sábios se tornaram tolos. Querem prender Deus na sua lógica. Eu sou grato porque tenho Deus, que apesar de conhecer muito sobre ele agora, eu não conheço como ele deve ser conhecido. Você também não. Por isso ele é Deus. É impossível adorar alguém que eu conheço completamente. Me tornaria maior do que Deus. Graças a Deus, ele é maior do que a minha lógica. Ele deixou um livro para que o conhecêssemos. Amém? Esse teólogo liberal disse, por que Jesus amaldiçoou a figueira quando não era tempo de figos? Ele estava faminto, veio a figueira e só encontrou folhas. Quer dizer que a estação de figos viria, mas não era tempo ainda. E ele amaldiçoou a figueira. Esse teólogo liberal disse, Jesus foi injusto. Homens querem ser sábios. O que você não entende é isso. Os árabes dizem que mesmo antes da figueira dar frutos, nasce um figo verde. Nasce um pré-figo. O figo é muito doce, suculento, com muitas sementes dentro. Às vezes centenas, às vezes milhares. Eles têm a cor arroxeada. Veja aqui figos maduros. São de cor roxa, mas antes são verdes. São verdes. E os fazendeiros árabes chamam isso tash. Se soletra T-A-Q-S-H. Quer dizer, 6 semanas depois virão os frutos maduros. Os frutos virão. Mas agora tem algo verde que cresce preso no tronco. Chamado de tash, certo? Pelos árabes. Jesus gostava de ficar na cidade de Betânia e de Betfagé. Betfagé quer dizer casa dos figos verdes. São os primeiros frutos maduros antes da estação dos figos. Eles são comestíveis. Os fazendeiros árabes pegam e comem aqueles frutos. 6 semanas antes dos frutos maduros, tem um fruto que é comestível. Alguns pensam que são muito espertos, criticando a palavra, mas nem sequer foram a Israel. Jesus sabia que essa árvore ilustrava a profissão de fé do homem, a religiosidade. Tem folhas. Se tem folhas, tem que ter o tate. Os primeiros frutos, os primeiros figos verdes. Mas essa árvore não tinha figos verdes, quer dizer, em 6 semanas não teria frutos. Evidenciava o quê? Vida, tinha folhas, mas era estéril, infrutífera. E logo após isso, Jesus foi para o templo e expulsou os mercadores do templo. E disse para não fazer da casa de Deus um covil de ladrões. Eles tinham uma fachada religiosa, mas não tinham vida e nem fruto. Me escutam. A figueira, a propósito, ilustra Israel, certo? Qualquer rabino confirma isso. Jesus não amaldiçoa a nação, ela é eterna. Ele amaldiçoa a justiça própria que procedeu daquele sistema. Lembra das folhas que eu mencionei? Certo? A primeira menção de folha de figueira está em Gênesis capítulo 3. Então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Cozeram folhas de figueira é um tipo de justiça própria, sem o sangue de Jesus. Ou seja, eu pequei, vou me cobrir com os meus próprios esforços. As folhas de figueira representam isso. A propósito, você já viu uma folha de figueira antes? Elas são grandes, a minha mão está aqui, elas são assim. Aqui está um retrato. Queria que tivesse uma mão ali para dar referência. Elas são grandes. Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira. Fala de justiça própria. Voltemos ao texto. Fizeram para si aventais. Com que Deus os vestiu? Vamos ler mais embaixo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. De pele, não de salada. Pele, não folhas. Túnicas de pele. E os vestiu. Quer dizer, Deus foi o primeiro a matar animais inocentes, talvez uma ovelha, e os cobriu com sangue. A pele estava encharcada de sangue. Sem derramamento de sangue, não existe remissão de pecados. Entendem, irmãos, a importância do sangue? Sangue inocente foi derramado pelo culpado. O culpado não precisa mais morrer, porque o inocente morreu. A cobertura do sangue foi o preço para que você hoje tenha a vida de Cristo. Porque o inocente morreu, ok? Me acompanha? Deus os vestiu. Adão e Eva se vestiram, mas não foi suficiente, porque foi eles que fizeram. Deus os cobriu e foi perfeito, porque ele mesmo cobriu. A palavra vestiu quer dizer totalmente vestido. Em hebraico, voltemos ao texto onde diz que eles se cobriram, aí diz aventais, no hebraico não é cobertura plena, mas é cobertura para os lombos. Se cobriram na área da cintura, somente. Quando o homem se cobre, não é perfeito. Quando Deus dá a vestimenta, é perfeito. Amém? Eu não quero nada que eu possa fabricar. Você me escuta? Voltemos à história em Marcos 11. E Jesus, falando com a figueira, disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Falamos que não é normal falar com árvores. No mundo tão anormal, o normal não é mais normal e o anormal se tornou normal. Mas não esqueçamos do que é normal. Posso ter um amém? O que é normal é o casamento. Se ajuntar não é normal. Amém? Apesar de eles tentarem fazer normal, não é normal. Normal para o homem e para a mulher é o casamento. Amém? Assim aqui, o que é normal, como o Filho de Deus demonstrou, é isso. Você pode falar para os demônios e eles sairão. Pode falar com as tempestades e com os ventos e eles se acalmarão. Você fala com a enfermidade e ela vai embora. Alguns anos atrás eu tinha uma alergia na minha costa. estava mal e eu falei com ela. Não sei como, eu também apliquei remédios, mas não estou falando aqui do que a gente faz, mas estou falando da fé. Todos os dias, quando eu participava da ceia, dizia, por suas pisaduras eu sou curado, e eu dizia, sai e seja lançado no mar em nome de Jesus. Eu aprendi isso com Jesus, comecei a falar da minha enfermidade e fiquei curado. Isso é normal, é a vida cristã normal. Se tem um tumor no seu corpo, quando acordar tem que dizer, eu expulso esse tumor em nome de Jesus. Amém? Se você diz, isso é normal, bem, se é anormal, eu prefiro ser anormal e estar curado do que ser normal e estar doente como você. Ok? Amém? Vamos seguir Jesus. A forma de liberar fé é crendo e falando. Vejamos o que Jesus diz. Ele disse, nunca mais coma alguém fruto de ti, e os seus discípulos ouviram. O versículo seguinte fala que ele foi para o templo para expulsar os mercadores e à tarde foi para Betânia. Vamos ver o que aconteceu na manhã seguinte. Obviamente passaram pela figueira, ele estava da mesma forma. Jesus amaldiçoou, mas estava igual quando voltaram à tarde, mas na manhã seguinte, e eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Às vezes você fala para sua doença e nada muda. Quando uma árvore é verde, cheia de folhas, com todas as folhas, parece verde, mais uma vez, que as raízes morrem e estão mortas no solo, é uma questão de tempo as folhas se secarem. Quando você começa a amaldiçoar as células cancerosas no seu corpo, em nome de Jesus, pode se sentir ainda mal, sentir todos os sintomas, mas eu garanto a você que a morte da enfermidade começou na raiz. E a forma como você faz é muito simples. Não é seu esforço, mas é Jesus. Você só declara em nome de Jesus. Amém? Jesus vai ensinar como fazer. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Aqui diz fé em Deus, no grego diz, tem o tipo de fé que Deus tem. O tipo de fé que o próprio Deus exerce. Quando Deus viu trevas, ele disse, haja luz. Deus chamou a existência as aves dos céus. Deus disse que as águas produzam os peixes, baleias, pequenos peixes, grandes peixes, toda sorte de criaturas vivas. Deus falou e assim foi. Deus viu que era bom. Deus não viu bom até que ele falou. O homem diz, eu não vou falar se eu não ver. O homem se tornou anormal, ele caiu. Deus disse, eu fiz a minha imagem. Eu não vi até que eu falei. Aprenda, fale, e aí você verá. Jesus caminhava e disse para o leproso, seja limpo, e ele foi limpo. Jesus falou para a tormenta, acalme-se, e houve calma. Jesus disse para os demônios, saiam, e eles saíram. Jesus viveu a vida falando, e ele está nos mostrando como o homem deveria viver. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem uma alma vivente. Onkelos, um comentador judeu, diz que a palavra usada no hebraico é nefesh, e se refere ao espírito falante. Por isso ele traduz esse versículo dizendo, Deus fez um homem um espírito falante. Vacas mugem, gatos miam, cachorros ladram. O homem fala. Você pensa que os imensos mamutes e os dinossauros obedeciam porque Adão tinha uma vara para controlá-los? Não, Adão falava. Eles obedeciam a Adão porque Deus fez o homem a maior das criações. Os animais se curvavam diante de Adão. Deus fez o homem à sua imagem. Animais não foram feitos à imagem de Deus. Amém? Como Deus exercia a fé, ele falava. Jesus disse para os discípulos, tenham a fé de Deus. Aprendam a exercer esse tipo de fé. E ele depois diz como essa fé funciona. Você vai ver o mesmo princípio. Porque em verdade vos digo, a palavra verdade é amém. Que qualquer que disser a este monte, monte representa todos os problemas que se levantam na sua vida. Pode ser uma enfermidade, uma necessidade financeira, pode ser um obstáculo, seja o que for. A forma como os rabinos se referiam aos problemas era comparando a uma montanha. Algo que é como uma montanha no natural. Jesus disse, não importa a montanha, quem disser a montanha. Muita gente fala com Deus a respeito da montanha. Deus diz, fale a montanha. Deus não é o seu problema. Deus lhe deu autoridade para falar à montanha. Jesus diz, diga à montanha, ergue-te e lança-te no mar. e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará tudo aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. É isso que quer dizer, nós temos o espírito da fé, cremos, por isso falamos. Cremos, por isso nós falamos. Mas o diabo tem programado a sua família, ele tem programado a raça humana com a palavra morte. Em todo idioma existe morte. No inglês, por exemplo, nós não falamos, estou vivendo de vontade de comer, mas falamos, eu estou morrendo de vontade de comer. Se você está morrendo de vontade, não pode comer. Mas se estiver vivendo, pode comer. Estamos tão acostumados que falamos, pastor, por que o senhor se preocupa com coisas tão pequenas? O diabo programou morte na nossa linguagem. Por quê? Porque existe uma religiosidade acontecendo, que não se fundamenta no manual do fabricante. E é essa ideia. Quando for hora de ir, você vai. Assim surgiram essas doutrinas estranhas. Deus colheu uma flor para o seu jardim. Se ele tivesse flor, ele criava. Deus não precisa colher uma criança para plantar no céu. O diabo veio roubar, matar e destruir. Temos que aprender o modus operandi de Deus, como funcionar nessa vida, irmãos. Deus quer que aprendamos a sua palavra, aprendamos os seus caminhos. Me escutam. Não declare morte, declare vida. Alguns dizem, Deus decide quem vai morrer e quem vai viver. Mas a minha Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder de Deus. Eu estou pregando como alguns acreditam. A morte e a vida estão nas mãos de Deus. Está na Bíblia. A palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. Esse órgão sem osso na sua boca. Aqui, aqui. Esse aqui. Uns enrolam a língua, outros não. A Bíblia diz que a morte e a vida estão nesse órgão na sua boca. Morte e vida. E aquele que a ama, que gosta de falar da morte, a comerá. Se ama a vida, comerá seu fruto. Pense quantas vezes você diz morte, morte, morte, morte. E quando você morre, as pessoas perguntam por quê. E acabam culpando a Deus. Mas Deus nos deu sua palavra. Estão escutando, irmãos? O poder da vida e da morte estão na língua. Diga, me dará abundância de dias. Quando você fala assim, as pessoas no mundo dizem que você está louco. Mas é melhor ser um louco saudável do que alguém bom da cabeça, mas doente. Amém? Isso é normal. Me escutam, irmãos? Isso é normal. Vemos aqui o mesmo princípio. Crer e depois falar. Crer, falar. Quanto mais faz isso, mais age como Pai Celestial. Amém? Ficamos muito longe da fé. Hoje existem muitos ensinamentos do cristianismo sobre viver uma vida saudável. É claro que temos que exercitar, comer bem, mas temos que gostar de fazer isso. Não faz sentido comer coisas que você não gosta e fazer exercícios que você não quer. Tem um caminho melhor, a fé. Certo? Ter fé mesmo antes das bênçãos chegarem. Parece que a fé é a moeda do céu, uma moeda de troca. Parece que tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz é conquistado por fé. Crer e declarar é o caminho. Quando estava enfermo, comecei a declarar e crer que era curado por suas pisaduras. E fui curado, fiquei forte. E um dia, ouvi um sermão, ou li um livro, e o diabo colocou esse pensamento na minha mente. Crer e falar não é o suficiente. Agora estou chegando no clímax da mensagem. O diabo disse, crer e declarar não é o suficiente. Tem que fazer algo. Você está vivendo uma vida santa? O diabo é tão sutil que ele não vem até você, certo? Com um tridente e uma roupa vermelha. Certo? O diabo é tão sutil que vem a você e ele vem com um espírito de religiosidade. Ele vem a você com ideias de santidade. Escute, você pensa que só crê o suficiente? Você tem que ser santo. E você sabe que não é completamente santo. Você tem alguns pensamentos ruins. tem um problema de temperamento, impaciência. Como você vai declarar e acontecer? O diabo tem tanto medo que comece a andar por fé. Na Bíblia, ninguém que andou em fé era perfeito, incluindo Elias. Ele tinha as mesmas paixões que temos, mas orou com fé e Deus respondeu. Deus não espera você chegar. A fé atrai Deus. A fé é a forma mais alta de santidade. Veja, eu tive esse pensamento, o poder de crer errado. Comecei a crer errado. Somente falar não é suficiente. E ele disse, tem que ter uma ação correspondente. Não é o ensino errado. Mas quando você diz ação correspondente, o que dizer de um homem que sofre de diabetes e tem que tomar injeções de insulina todo dia? E alguém diz, somente falar não é suficiente. Você tem que ter uma ação correspondente, tem que fazer algo para mostrar fé. E ele joga fora a insulina. É isso que acontece. Mas, pastor, a Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Esse versículo tem sido abusado. Que as pessoas não lembram mais do contexto nem o que ilustra. Duas ilustrações são usadas lá. Muitos usam esse texto para falar dos 10 mandamentos. Que estamos sob os 10 mandamentos e precisamos praticar certas obras para que a fé funcione. Se é assim... Temos dois exemplos nesse texto. Um é de Abraão oferecendo seu filho e Raabe protegendo os espias. Esse homem ia matar o seu filho. Isso é um homicídio. Essa mulher era uma prostituta de Jericó. O outro exemplo usado em Tiago. Como ela protegeu os espias? Mentindo. Não são boas ilustrações para usar para apoiar os 10 mandamentos. Um homicídio e uma mentira. Deus nos deu esses exemplos para mostrar o quê? Deus nos fala através de Abraão, dizendo, Abraão não foi justificado quando ofereceu o seu filho? Justificado diante de Deus? De forma alguma. Antes mesmo de ter um filho, antes do seu filho crescer, Abraão não tinha filhos quando Deus o justificou. Em Gênesis 15, a Bíblia diz que Abraão olhou para as estrelas e Deus pregou para ele a história do Evangelho. E Abraão creu em Deus, no hebraico, Abraão, amém Deus. Creu em Deus. E ele acreditou como justiça antes de Isaac nascer. Essa foi a justificação diante de Deus. E dependendo de quando Isaac foi colocado no altar, alguns eruditos creem 20 anos, outros 30, dependendo da idade de Isaac, foi muito tempo depois de ser justificado que ele ofereceu Isaac no altar. Aqui fala de justificação diante dos homens. O que Deus diz é isso. Se você tem o tipo de fé que crê e declara, agora é uma questão de tempo para que faça grandes coisas para Deus. É disso que se refere. Me escutam. Raabe também creu antes de proteger os espias. Deixe-me perguntar algo. Como Deus exercita a fé? O que Deus faz? Quando Deus viu as trevas, o que ele disse? Haja luz. E o que aconteceu? Deus viu a luz. E Deus disse, haja firmamento nos céus e na terra. E assim aconteceu. Então Deus viu. E Deus disse, que o céu produza ave de asas conforme a sua espécie. E assim foi. E viu Deus que era bom. E Deus olhou para os mares e disse, que os mares produzam seres viventes. E apareceram as baleias e os pequenos peixes. Muitos peixes. Deus falou. A variedade estava na palavra. Deus fez algo mais. Deus disse, haja luz. E depois ele desceu. Então criou a luz. Não. Fazer e falar são antagônicos. Qual foi a ação correspondente de Deus? Quando criou o universo, qual foi sua ação correspondente? Ele creu e falou. Não houve ação correspondente. Escutam, irmãos. Ainda assim veio esse ensinamento a mim, que dizia, só falar não é suficiente. E comecei a acreditar, falar não é suficiente. E eu parei de declarar. O suprimento parou. Eu comecei a pensar, como falar se eu não sou santo? O diabo usa o ensinamento da santidade para parar você. Na verdade, quando você crê e fala, está agindo como Deus, andando em santidade. E a propósito, como você se torna santo? Jesus disse, benditos os puros de coração, porque verão a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Como ser puro de coração? Bem, pastor, eu não assisto televisão. Pastor, eu não olho para nenhuma mulher. Bem, pastor, eu não saio de casa. Por que não diz logo, pastor, estou morto? As pessoas só pensam em comportamento, performance. Assim vem a santidade. Como nós não recebemos a santidade como recebemos a salvação? Pela fé. Vou provar para você que santidade não vem por performance, vem pela fé. Lembra da história de Pedro, quando foi para a casa de um não-judeu, a casa de um italiano, cujo nome era Cornélio, um gentil, centurião romano. Pedro pregou lá e o que aconteceu? Toda a família de Cornélio creu. 5 anos depois desse evento, Pedro estava em Jerusalém, na igreja sede, e Tiago era o pastor principal, ele era irmão de Jesus. Eles ouviram o que estava acontecendo com os gentios, mas não estavam seguros se a salvação que Jesus trouxe era também para os não-judeus. Eles então chamaram Pedro para a reunião, certo? O chamaram para indagar o que estava acontecendo 5 anos depois daquele incidente. Vejamos o que Pedro diz. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela... Como o coração é purificado? Diga! Pela fé. Assim os corações são purificados, assim nos tornamos santos. Pela fé, não por nossa performance. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 1, versículo 30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Para nós foi feito justiça, para nós foi feito santificação, ou seja, santidade. Jesus não é somente nossa justiça, ele é também nossa santidade. E se está enfermo, confesse, a última parte, Deus é nossa redenção da enfermidade, da maldição. Começamos a nossa vida cristã dizendo, Cristo é minha justiça. Imagine que você seja um jovem que teve problema com pornografia. Existem imagens que não saem da sua mente. Quando você viaja, a imagem vem à sua mente. E alguns de vocês tentaram vencer isso com a força de vontade, mas não ajudou. Você fecha os olhos. Isso é perigoso quando você dirige. E você diz, não. Mas não é forma de fazer. Muitos agem assim. Se utilizam de tudo, menos da fé. O que a fé faz? Quando vem um pensamento, você diz, Cristo é minha santidade. Cristo é minha santificação. Amém? Creia e declare. Use a fé. Pastor, o mundo é muito forte. A Bíblia diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida são fortes. Mas a minha Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando exercita a fé, vence a carne, o diabo e o mundo. Declare, Cristo é minha justiça, Cristo é a minha santidade. Não se esforce, confie. Mas, pastor, eu tenho vícios, é muito difícil. Diga, Cristo é minha santidade, mesmo em meio à sua impaciência. Diga, Cristo é minha santidade. Não tem que gritar. Somente creia e fale. Me escutam, irmãos. Existem dois tipos de justiça. Uma é pela performance. Em Romanos 10 diz, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Assim, a justiça da lei se baseia na performance, a ação. Mas a outra justiça que Cristo veio nos dar, a justiça que é da fé, fala. O que ela diz? Não diz que você tem que ir para o céu para trazer Cristo para a terra, da destra do Pai? Não precisa entrar na máquina do tempo e voltar 2000 anos? O que diz versículo 8? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Fale o que você crê no coração. Quando chegar o medo, diga, Deus não me deu o espírito do medo, mas de poder, de amor e moderação. Quando o mundo disser que você não pode, diga: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fale! No lugar de sentir, diga! Primeiro está na boca, a palavra está próxima, na boca e então no coração. Mesmo sem sentir no coração, diga, porque quando você fala, entra para dentro do seu coração. Então sai da sua boca de novo. Amém? Estão aprendendo? O inimigo tem medo que você aprenda isso. Ele tem medo que você aprenda a fé. Ele diz: aprenda a santidade que vem da performance. A santidade que vem pela performance é o oposto do que eu estou falando. Vejamos o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, a lei não é da fé. Podemos dizer que a performance não é da fé. A lei diz que o homem que fizer essas coisas viverá por elas. É uma lei baseada na performance, baseada nas obras. Não me refiro à sua carreira. Quem não trabalha, que também não coma. Mas falo de performance. Certo? Performance para ser abençoado. Performance para receber o milagre. Deus diz: a performance não é a justiça que eu busco. Busco a justiça que fala. Quero que creiam e falem. Foi isso que Deus me disse ontem à noite. Anote aí, eu escrevi nas minhas anotações. Isso é muito precioso. Certo? Deus disse: enquanto você estiver fazendo ou realizando, enquanto estiver fazendo, o diabo estará ganhando. Depois disse: enquanto estiver falando, o diabo estará perdendo. Enquanto você estiver fazendo, o diabo estará ganhando. Enquanto estiver falando, o diabo estará perdendo. É por isso que ele quer que a sua atitude seja como a do irmão do filho pródigo. Eu fiz muito pelo senhor, papai, e o senhor nunca me deu nada. Amém? O seu foco era em suas obras. Mas o pai deu para aquele que falava com fé. A mulher hemorrágica disse: se tocar nas suas vestes, serei curada. Ela falou antes de tocá-lo. Só isso é necessário. Jesus se virou e disse: sua fé lhe salvou. Escutam, irmãos. A lei e a fé são antagônicas. Com minhas duas mãos. Falar, fazer. Quanto mais faz, menos fala. Assim era o Antigo Testamento. A forma de Deus é falar, falar, falar, falar. Cada vez mais. Não consegue nada pela performance. Fale. Quando eu digo para vocês, participem da ceia. Não é ceia simplesmente. Quando o pastor diz, confesse tudo, você não simplesmente diz: ah, tudo bem, eu vou participar da ceia. Não funciona por osmose. Só porque frequenta uma boa igreja, assim como ir ao McDonald's faz você um hambúrguer. Não é assim que acontece. Você precisa misturar a fé à sua comunhão e dizer: Senhor, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu creio que eu estou curado. Amém. Obrigado, meu corpo foi renovado, sou jovem novamente. Por isso nós jovens bradamos quando ouvimos a mensagem, falamos: glória a Deus, aleluia. Alguns ficam assim. Já tem 30, 40 anos, mas nós jovens somos cheios de vida e continuaremos assim até a volta de Jesus. Aleluia. Amém. A linguagem do mundo é essa. Em todas as partes do mundo, em qualquer linguagem, a palavra velho também está programada. Quando se cansa, diz: ah, estou ficando velho. É, eu acho que estou envelhecendo, faz parte do processo. As pessoas lá do mundo podem dizer isso. Nós não, não precisamos. Pastor, tem algum exemplo na Bíblia? Que bom que você perguntou. Um homem chamado Caleb, com 85 anos, disse para o seu parceiro Josué: disse, me dá essa montanha. E a montanha estava cheia de gigantes naquela época. Ele disse, me dá essa montanha e vou expulsar todos daquela montanha. E ele disse: Josué, eu sou tão forte hoje como quando eu fui enviado por Moisés 40 anos atrás. Ele tinha 40 anos. Agora já tinha 85. Ele não estava mentindo, ele disse: eu sou forte. E eu creio nisso. Quanto mais nós que temos o mesmo tipo de fé que Deus. Amém. Vou concluir. Você lembra que Jesus disse: falem. Falar e orar andam juntos. Veja Marcos 11. Depois dizer: creiam e falem, e se fará. A propósito, quantas vezes Jesus disse: falem? Em verdade vos digo que qualquer que disser uma vez a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará, uma vez crer, mas crer que se fará aquilo que diz, duas vezes, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que disser, três vezes. Às vezes cremos que crer é mais importante. Jesus disse: falar três vezes. Falar é mais importante do que crer. Por quê? Quanto mais fala, mais crê. As pessoas pensam que crer é mais importante, mas falar é mais importante. Alguns dizem: eu creio no meu coração. Não funciona. Já disse para alguém que você é salvo, é um crente em Jesus Cristo? Nunca, mas eu creio. Não funciona assim. Com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Vejamos o que acontece depois disso. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. Falar tem a ver com orar. E eu vou mostrar para você no grego agora. Parafraseando. Tudo o que você desejar, uma casa, cura para o seu corpo, libertação de um vício, de um ente querido, tudo o que vocês desejam, quando orarem, creiam que receberão e receberão. Quando orarem, sempre creiam. Por exemplo: Senhor, eu oro por essa semana, que seja uma semana abençoada, cheia do seu favor, Senhor. Recebam, creiam. Muitas vezes você não tem nenhum pedido, mas tem uma declaração na sua oração. Deus gosta disso. Me escutam, irmãos. Declarem: Pai Celestial, agradeço por uma grande semana, Senhor. Me acompanham? Tendo dito isso, vamos à última parte, que está em Tiago, capítulo 5, certo? Vou concluir com esse texto. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você sabe o que é mesmas paixões? Pensamos que Elias era um homem de Deus, nunca teve um pensamento ruim, nunca teve um dia ruim, nunca teve uma palavra ruim, nunca teve uma emoção negativa. Não é assim. A Bíblia diz que Elias, o homem que pediu fogo do céu, tinha as mesmas paixões que temos. Já ficou impaciente? Elias também. Se sentiu deprimido? Elias também. Ele chegou a dizer: eu gostaria de morrer. Quando Jezabel quis matá-lo. Assim, ele era um homem de paixões iguais às nossas. O que quero dizer é que Deus não espera para que você se torne perfeito para usar sua fé. Tem que usar sua fé quando ainda é imperfeito. É uma boa notícia. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando fervorosamente. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou de novo. Dessa vez não diz fervorosamente. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Em 2011, o Senhor falou comigo, eu preguei essa mensagem. E foi isso que o Senhor me disse. Ele disse: filho, o que oração fervorosa? Eu pensava que oração fervorosa era fechar os olhos, fechar os punhos, se ajoelhar e dizer: Ó Deus, escute por favor minha oração, ó Deus. Deus diz: filho, é isso que você pensa que é oração fervorosa? Leia o relato, e eu li, eu vou diretamente por causa do tempo. Na parte que diz que ele orou fervorosamente, eu não vi nenhum relato que ele tenha orado. Sabe o que ele fez? Declarou. Ele foi ao rei de Israel naquela época, seu nome era Acabe. Ele esteve diante do rei, ele era um adorador de ídolos por causa da sua esposa Jezabel. E Elias disse: como vive o Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho e nem chuva, segundo minhas palavras. Não tem registro de oração. Deus chama falar e crer, oração fervorosa, oração forte. Se passaram 3 anos e meio, o povo de Deus se arrependeu, se tornou de Baal para o Deus verdadeiro, e Deus mandou fogo no Monte Carmelo. Elias pediu fogo e Deus enviou fogo no Monte Carmelo. O povo se arrependeu e disse: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. E Elias subiu ao monte, Monte Carmelo e se ajoelhou com seu rosto em terra, fechou os punhos e orou pedindo chuva. Enviou seu jovem servo para ver se tinha chuva e ele voltou dizendo que não existia chuva. Elias orou, orou e disse, vai ver de novo. O servo foi e disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias colocou o rosto entre seus joelhos e orou. E agora veio chuva. No natural falamos, isso é oração fervorosa. Mas Deus considera só uma oração. Ele orou outra vez. Deus trocou. A primeira oração fervorosa, eu pensei que ele tivesse orado de joelhos com os punhos cerrados. Deus chamou essa oração somente oração. Mas chamou a declaração como de um rei, de oração fervorosa. Uau! Entendeu? Me acompanha? Se você pensa que é só um cozinheiro, um chefe no restaurante, ou um professor em uma escola, você pensa que é somente uma dona de casa, no lar. Mas sua chamada é bem maior. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus o chamou para ser rei, sacerdote. Você sabe o que o rei faz? O rei não faz. O rei fala. Quando Jesus veio, deveriam saber que era um rei vestido de servo. Quando falou, a lepra saiu. Os demônios fugiram. Quando falou, a árvore secou. Quando falou, até a natureza lhe obedeceu. Deveriam ter visto o rei dos reis. Por que ele é chamado de rei dos reis? Não se refere aos reis que a terra tem hoje. Não é isso. Ele é o rei dos reis. Me escutam, irmãos. O que estou compartilhando, o diabo não quer que você tenha. Ele não quer que você tenha. No ano passado, antes de pregar na Hillsong, eu me engasguei com algo, tive que ir para o hospital e foi difícil remover. Fui anestesiado para remoção e não podia falar. Tive uma inflamação na garganta muito severa. E naquela mesma semana, nós tínhamos um retiro pastoral. E eu disse, o que aconteceu? O senhor disse, você foi atacado? Porque eu estou usando sua voz para abençoar milhares ao redor do mundo. E daqui a algumas semanas você vai pregar na Hillsong. E muitas nações virão escutar. E Deus disse, daqui para frente, tem intercessores por sua garganta. O diabo tem tanto medo. Quando ouvi isso, eu ainda estava com a garganta inflamada, mas eu me levantei. O retiro foi na cidade de Johor. Eu dirigi até lá, me encontrei com eles e preguei. Eu preguei com aquela inflamação até que eu fui curado. Descobri que era uma guerra. Irmãos, igreja, estamos numa guerra. O diabo não se importa com as coisas santas que você faz, com a caridade que você faz, mas com o que você fala. Quando vai como rei, ele não quer que você faça isso. Me escuta. Você vai viver até os 120 anos em nome de Jesus. Amém. Sua juventude será renovada como a das águias. Vocês terão os corpos mais saudáveis do que qualquer pessoa em Singapura. Em nome de Jesus. Os mais saudáveis do sudeste da Ásia. Em nome de Jesus. Amém. Terá força perpétua. Amém. Glória a Deus. Está pronto para declarar vida ou quer performance? Tudo por causa de um, Jesus. Veio para nos trazer para este nível. Ele fala e as coisas acontecem porque é rei de todos os reis. Todas as cabeças baixas e olhos fechados neste lugar. Filhos do Deus Altíssimo, se soubessem como os anjos olham para vocês... Eles chamam vocês herdeiros da salvação. Os anjos de Deus são enviados para ministrar aos herdeiros da salvação. Filho de Deus, você é herdeiro da salvação. Não importa quanto tempo tem esse tumor, você pode declarar a sua cura. Se tem um cisto no útero, pode declarar maldito esse cisto. Diga, cisto, eu lhe amaldiçoo na raiz. Seja arrancado e jogado no mar, em nome de Jesus. Declare. E após declarar, descanse. A única coisa que tem que fazer é repetir no dia seguinte. Fale, creia. Fale, creia. Para aqueles que ainda não são salvos, a salvação não está longe, está próximo a você, na sua boca. A palavra da salvação está na sua boca e no seu coração. Jesus já fez todo o trabalho na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados. Para que você receba, a palavra está próxima. Se confessar agora mesmo que Jesus Cristo é o seu Senhor, agora mesmo onde você está sentado, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Nesse auditório, se você não tem Cristo, você nunca o recebeu como Salvador e Senhor, eu estou pedindo que você abrace Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como Salvador. Se esse é você onde estiver agora, você faz isso falando e crendo. Diga: Pai Celestial, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz por meus pecados e o Senhor o ressuscitou dos mortos para minha justificação. Eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora mesmo, instantaneamente, num ato instantâneo, se tornou filho de Deus, completamente perdoado de todos os pecados. A salvação não é um processo, a salvação é instantânea, com resultados eternos. Amém? Você é agora filho de Deus, amém? A fé de Deus está em você, amém? Glória a Deus. Se está doente, coloque sua mão no seu coração, ou onde quiser impor suas mãos. Diga: Pai, obrigado. O preço pela minha saúde, por minha cura, já foi pago. Quando Jesus levou as chicotadas nas suas costas, eu declaro, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. E cada célula está cheia de vida e de saúde. Dor, enfermidade, sejam arrancadas pela raiz e lançadas no mar, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, eu estou curado. Pai, obrigado por renovar minha juventude, como a das águias. Eu sou jovem outra vez. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades, de acordo com suas riquezas em glória, em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site nccctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.